Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o centro do meu coração saúda o Deus que habita o centro do coração de todos, de cada um de vocês. Uma vez mais, sejam todos bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica, que traz de segunda a sexta-feira para vocês aqui os temas do ocultismo, do esoterismo e da teosofia. Sempre um canal de comunicação, ouvintes, dedicado à mensagem da filosofia dos mestres da Grande Fraternidade Branca. Esperamos ser realmente um canal válido para a distribuição da sabedoria divina para todo mundo e todos vocês, ouvintes, que estão aqui presentes ao vivo, e a todos que estão me acompanhando nesta programação, saibam que esta programação não acontece por acaso, ouvintes. Este é o momento, o agora é a eternidade, caros ouvintes, aqueles que deveriam receber essa mensagem, a receberão, e saibam que é do fundo do nosso coração, não importando o número de pessoas que a recebam, pois o que importa, caros ouvintes, é a verdade, a profundidade, a realidade das palavras que nós aqui comunicamos. Então, sempre é uma felicidade nós renovarmos os nossos votos de sintonia com todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado pela grande audiência. E nós vamos dar continuidade, ouvintes, no dia de hoje, aos nossos estudos aqui sobre os excertos, as frases selecionadas das cartas dos Mahatmas, dos mestres de sabedoria e de compaixão, notadamente as cartas do mestre Moria e do mestre Kutumi, que foram enviadas aos seus discípulos no Ocidente no final do século XIX. Cartas essas que nós já mencionamos estão à disposição para visitação, não são canalizações, não são provenientes de sessões mediúnicas ou de canalizações, ouvintes, mas sim são cartas verdadeiras que têm a caligrafia desses dois mestres. Aliás, uma caligrafia incomparável à tinta vermelha com que o mestre Kutumi, o mestre Moria escrevia com a tinta vermelha e o mestre Kutumi com a tintura azul, e cada um deles com uma caligrafia completamente diferente. Nessas cartas, ouvintes, que estão lá no departamento de manuscritos raros do British Museum, na cidade de Londres, ao visitarem Londres, quero os ouvintes não deixem de ir ao Museu Britânico e pedirem, não no mesmo dia, mas nos dias seguintes, uma visitação a estas cartas, e vocês chegarão, caros ouvintes, pela primeira vez muito perto de um objeto que pertenceu verdadeiramente a um desses mestres. E são muitas cartas, são várias séries de cartas, a mais famosa delas publicada na década de 20, são as cartas dos Mahatmas para Alfred Percy Sinnett. E também temos séries que foram editadas por C. Jinaraja Dasa na Sociedade Teosófica na Índia. São cartas, ouvintes, que têm, obviamente, a profundidade do pensamento dos mestres. E Catherine Beechey, que compilou esses excertos, dividiu frases muito especiais dessas cartas em 12 grandes qualidades, 12 grandes virtudes, que foram obviamente dedicadas cada uma dessas virtudes a um dos meses do ano. São 365 frases dos mestres, que aliás, aquelas que pertencem ao mestre Moria e do mestre Kutumi estão à disposição de vocês na página inicial da Levir, a loja esotérica virtual. Visitem lá www.levir.com.br, procurem lá as mensagens do mestre Kutumi e do mestre Moria. E em sua versão impressa, a editora teosófica tem um pequenino livro de bolso com esse material impresso, para você ter realmente, ouvintes, na cabeceira da sua cama, na sua escrivaninha, para levar no bolso, para ir na fila do banco. É melhor, ouvintes, meditar sobre essas frases do que ficar realmente se irritando em momentos que nós temos que esperar por alguma coisa, pois o formato de pocketbook, o pocketbook realmente facilita muito a locomoção do material, o transporte. E nós estamos chegando, ouvintes, àquela grande característica que é chamada a devoção, que está dedicada ao mês de abril. Nós estamos chegando ao final do mês de março, então já vamos começar a tratar da característica da virtude do mês de abril, que é a devoção. E a primeira frase que abre aqui esse tópico do livro é a seguinte: tendo em conta a população do mundo, sereis poucos em número, porém a força e o poder espirituais não se medem por números, medem-se antes pela ardente sinceridade. Essa é uma das frases dos mestres, caros ouvintes. Esta frase especialmente não é nem do mestre Kutumi, nem do mestre Moria, ela é do mestre Hilarion, né? Que está na segunda série de cartas que foram publicadas por Jinaraja Dasa. O mestre Hilarion, que é o mestre do quinto raio, pertencente à fraternidade egípcia e ao braço europeu também da grande fraternidade branca. E o seu conteúdo é muito especial para nós, ouvintes, porque quando se fala em números, as pessoas tendem a imaginar que os esoteristas, que os ocultistas, pouco representam dentro do número total da população. Então nós temos aí o dado, não do último, do último levantamento do IBGE, mas do censo anterior, feito ainda na passagem do milênio, lá por volta do ano 2000, quando no nosso país, o Brasil, quando indagado em qual seria a religião do indivíduo, daquelas pessoas que constituíam a família, no nosso país, ouvintes, há 10 anos atrás, apenas 70 mil pessoas se disseram esoteristas, ocultistas, enquanto que foi identificado a presença de 6 milhões de pessoas que se diziam espíritas, mais de 30 milhões que se disseram cristãos evangélicos, e a maioria muito grande da população brasileira que se diz católica romana. Então, num país, caros ouvintes, que vai chegando aí perto, agora, 10 anos depois, de chegando a 190 milhões de habitantes, ouvintes, nós temos um número no nosso país de 70, sei lá, deve ter evoluído alguma coisa, uns 10%, imagina. Então, se forem umas 80 mil pessoas que são esoteristas, elas realmente seria um número muito pequeno, numericamente falando, ouvintes, se nós vamos comparar realmente um extrato com o outro. Mas o que o mestre diz, e os mestres sabem realmente do que eles estão dizendo, ouvintes, nesse campo da espiritualidade, o número não significa tanto, mas sim a qualidade, ouvintes. Vocês já podem ter ouvido esse conceito em outras situações, mas a própria dimensão numérica da grande fraternidade branca nos indica isto. Na fraternidade branca existem hoje nesse planeta apenas algumas centenas de mestres, mas o poder, ouvintes, da consciência desses indivíduos, principalmente pelo fato deles serem, como diz a qualidade desse mês de abril, por eles serem verdadeiramente devotos no sentido mais elevado do termo, porque eles são totalmente devotados, ouvintes, dedicados à evolução da humanidade. Então a influência desses 4 ou 5 centenas de mestres e seres espiritualmente realizados, ela é fantástica. E o número de discípulos, ouvintes, ele é muito maior. Se nós tomarmos desde os aspirantes até os iniciados nas primeiras iniciações, nós temos já sobre esse planeta alguns milhões de pessoas ligadas ao pensamento, às auras, aos espíritos dos mestres. Então é um trabalho, ouvintes, que vai cada vez mais se ampliando. E a partir do coração, da mente desses seres, seres que têm uma mente tão poderosa, ouvintes, que as suas palavras ecoam no tempo, é realmente ainda encandecendo, revigorando a mente dos homens, como nós vemos as palavras que foram ditas pelo Mestre Jesus, ou então os grandes aforismos que foram proferidos pelo Buda, ou aquele que esteve há muitos e muitos milhares de anos atrás, na sua encarnação como Hermes Trismegisto. Os princípios herméticos sobreviveram até os dias de hoje. Nós tivemos aqui a oportunidade de estudá-los. Então, ouvintes, não se preocupem se o seu grupo esotérico, se a sua loja teosófica, se o seu centro espírita, aparentemente tem ali algumas poucas pessoas ou algumas dezenas de pessoas, e vocês podem achar que isso não vai fazer diferença nenhuma. Isto é um ledo engano, porque nesse campo, ouvintes, o que importa é a frequência, é a elevação do pensamento, pois as frequências espirituais, ouvintes, estão todas abertas. Então, quando nós propagamos ideias espirituais, nós encontramos um campo totalmente fértil, um campo aberto, sem resistência para a propagação nos mundos espirituais. Um pensamento, ouvintes, relativo à espiritualidade, ele tem mais de 100 vezes mais força do que um pensamento materialista, ou um preconceito, ou qualquer coisa inferior. É isso, ouvintes, que nos garante, como disse o mestre, nós somos poucos, mas a força e o poder espiritual não se medem por números, mas sim pela ardente sinceridade. Pois devoção, ouvintes, é uma relação, como nós sempre temos dito aqui, de amor. Uma relação dedicada àqueles seres superiores, às causas superiores, aos grandes princípios espirituais. Então nós temos que realmente saber que a nossa devoção deve estar realmente concentrada na espiritualidade e no objetivo da elevação da humanidade. Mas vamos aqui a uma frase do Mestre Mora, que nos diz o seguinte: o menos que podemos fazer por uma pessoa que devotou integralmente sua vida a servir-nos e a causa que amamos é preservar-lhe o corpo e a saúde sempre que dela necessário, pois é o desejo de todos nós. E essa, caros ouvintes, é um grande aforismo que tem uma verdade muito profunda. Porque, ouvintes, como os mestres colocaram também nas suas cartas, entre os seus defeitos, que obviamente o mestre colocou de uma forma muito irônica, entre os defeitos dos mestres não se encontra a ingratidão. Então, aqueles que se devotam às causas espirituais, que estão cientes da presença realmente de um grande exército espiritual por trás das cortinas dos acontecimentos desse mundo, que reconhecem a presença da grande loja, a grande loja dos mestres que atua dos planos espirituais para o plano físico. Os mestres são sempre eternamente gratos àqueles que se devotam à propagação das ideias fraternais, as ideias de elevação espiritual, ao melhoramento da condição material, cultural, socioeconômica dos seres humanos. Todos aqueles que trabalham para o benefício dos seres humanos têm, ouvintes, um lugar muito especial na consideração dos mestres. Nós temos que ter isso bem claro, porque eles não têm favoritismos, mas eles sabem muito bem que realmente o karma existe, e o karma, caros ouvintes, de se dedicar a estas causas é ter realmente o grande direito, o grande merecimento de um dia entrar em contato direto com esses mestres e por eles ser instruído. E uma outra frase aqui do mestre Hilarion, que nos diz o seguinte: Mahasaib, ou seja, o Mahashoan, ordenou-me dizer-vos que, de acordo com vossa fé, sereis ajudados. E fé e devoção, ouvintes, pois a devoção é a qualidade do mês de abril, fé e devoção andam, obviamente, juntas. E muitas pessoas hoje em dia não sabem direito o que é fé, não sabem direito o que é devoção. Muitos se aproximam de mim porque sabem que eu sou um sacerdote cristão e indagam, ouvintes, o que é devoção, o que é fé. E no âmago dessas pessoas, elas realmente sabem do que se trata, do que se tratam essas duas palavras, ouvintes, mas elas são, obviamente, dois termos que descrevem condições da nossa consciência muito especiais. Porque nesse mundo materialista, ouvintes, nesse mundo que banaliza muito as coisas que nós vivemos no dia de hoje, onde a como sempre, aliás, aconteceu na humanidade, os objetos valem mais do que os seres humanos. Quando os valores humanos têm menos premência do que valores puramente materiais, então muitas vezes as pessoas se perdem da sua essência e não sabem o quão profundas são essas duas palavras. A teologia também não ajuda muita coisa quando ela diz que a fé é a crença naquelas coisas das quais não se tem provas concretas, objetivas, porque isso também é um punhado de palavras, ouvintes. Na verdade, a fé é uma sensibilidade, ela é, na verdade, a expressão de uma percepção totalmente intuicional, ouvintes. É algo que não tem explicação racional. Não há provas materiais, emocionais e mentais. Não existem indícios intelectuais que indiquem a uma pessoa que aquela fé que ela possui numa causa, em um mestre, em uma ideologia, sejam verdadeiras. No final das contas, a fé, ouvintes, é a expressão das coisas mais puras e mais sublimes que nós temos. Então, de acordo com a fé que o indivíduo tem, os discípulos, ouvintes, eles são instruídos. Pois é preciso desenvolver muito, ouvintes, esse princípio da fé para poder se aproximar verdadeiramente dos mestres. Porque só quando for cumprido todo um roteiro de provações, ouvintes, que nós poderemos ver face a face esses mestres. Isso eu vos digo, ouvintes, de experiência própria, pois durante muitos e muitos anos eu tenho meditado sobre a figura dos mestres e já os percebi em sonhos, já percebi formas, pensamentos que vêm diretamente dos mestres, mas nunca tive a oportunidade de estar tete a tete, vis-a-vis com o corpo físico de um Mahatma. E eles só permitem essa aproximação, ouvintes, quando realmente fecha-se um circuito entre o karma daquele neófito, daquele que busca a instrução, e a do próprio mestre, que tem que obedecer às leis cósmicas e dar, conceder a instrução àquele que busca. Mas não sem antes, durante inclusive algumas encarnações, o indivíduo ter feito esforços, ter já trabalhado por aquele raio, por aquelas causas que aquele mestre tão profundamente tem se dedicado. E mais uma frase aqui do mestre Kutumi vai aprofundando esse tema da devoção. Acreditai-me, fiel amigo, que nada menos que a plena confiança em nós, em nossa sabedoria, em nossa previsão, se não em nossa onisciência, que não se encontra nesta terra, pode ajudar alguém a transpor seu mundo de sonho e ficção para atingir nosso mundo de verdade. Aqui com V maiúsculo, como está no texto. Verdade, ouvintes, região austera da realidade e dos fatos. Ou seja, ouvintes, esta fé que muitos poderiam dizer que é uma fé cega, isso obviamente, ouvintes, é obviamente uma hipérbole aí, ou um excesso de termos. A fé, caros ouvintes, ela não precisa dos sentidos, ela não precisa da visão, da audição, daquilo que nós percebemos com os nossos veículos de percepção, mas ela precisa realmente de uma confiança interna. Então, se aquele que um dia virá a ser um discípulo do mestre não tiver, ouvintes, uma plena convicção de que os mestres ou aquele que virá a ser seu mestre realmente existe, que ele é real, que ele tem realmente a posse do conhecimento e da sabedoria, e se a pessoa não tiver isso extremamente clara, de uma forma profunda na sua consciência, jamais será possível o contato entre o mestre e o discípulo, pois isso é praticamente uma pré-condição, ouvintes. E lamentavelmente nós tivemos o caso, inclusive, desses dois senhores que receberam muitas dessas cartas, que eram dois ingleses, né? O Alfred Percy de Sinnett e o Alan ou Hume, que, sendo dois ingleses que, segundo palavra dos próprios mestres, tiveram encarnações passadas, contatos com esses mestres, e os mestres são obrigados a retomar em vidas futuras esse contato, ao fazer esse contato via cartas e os mestres tendo explicado tantas coisas para eles, mas esses dois indivíduos tinham profunda desconfiança com relação aos mestres. Ao invés de ter fé em relação a eles, ao invés de se convencerem pelos profundos argumentos que eles expunham, eles viviam pedindo que os mestres fizessem fenômenos, que fizessem materializações, que chegou ao absurdo de um deles pedir que o mestre materializasse um jornal do dia da cidade de Londres, na Índia, de forma que as pessoas então crescem que realmente aquele mestre tinha poderes sobre-humanos. E o mestre foi obrigado a responder que se ele começasse a fazer tais coisas para as pessoas, isso não garantiria que realmente elas tivessem confiança neles, mas sim que elas cada vez mais demandariam fenômenos cada vez maiores. E no final de tudo, ouvintes dessas correspondências que têm frases tão belas como essa que nós estamos lendo para vocês, os mestres finalizaram aquelas correspondências com Hilme até de uma maneira bastante abrupta e com Sinnet de uma maneira um pouco mais suave, mas os dois ouvintes preferiram ficar imersos nas suas dúvidas, realmente imaginando que aqueles mestres eram apenas seres imaginários e que os discípulos que, por seus poderes psíquicos, acabavam ajudando na materialização das cartas, estariam, na verdade, enganando a esses dois missivistas. E tem uma dessas cartas que o mestre Kutumi encerra a sua série de correspondências com Alan Hume, e ele respondendo a uma carta que Hume enviou a Kutumi, o mestre Kutumi respondendo sobre as dúvidas, né, de que ele estaria sendo enganado por aquelas cartas e que os mestres não iriam enganá-lo mais com aqueles argumentos e a sua própria vida. O mestre Kutumi fala até com uma certa intensidade nessas cartas e diz que um dos xelas dos mestres, mesmo um que fosse destreinado, conseguiria dominar a consciência dele em menos de 24 horas. E que o mestre em si jamais iria fazer uma coisa dessas e que então ele finalizava essa correspondência. Porque, e o outro correspondente, que era Sinnet, também dizia que, respondendo aos pedidos de Kutumi, que ele tivesse um ambiente mais limpo, energeticamente, magneticamente, para que o mestre pudesse entrar em contato com ele. E Sinnet dizia que jamais ele abandonaria uma bebida preferida dele, que era o Cherry Brand, para assim ter um ambiente espiritual melhor para o contato com os mestres, porque ele preferia aquela bebida a ter que abandoná-la para que o mestre pudesse entrar em contato mais facilmente com ele, porque o mestre achava que o ambiente da casa desses dois indivíduos era péssimo para que a consciência do mestre pudesse se manifestar ou manifestar as cartas naqueles ambientes. Então vocês vejam, ouvintes, a que nível chega realmente a falta de fé nos mestres. Então eles tiveram, obviamente, a sua oportunidade, os mestres fizeram o que lhe era devido, entraram em contato com eles. Inclusive o mestre Kutumi explicou que, com relação a Sinnet, o contato que a alma de Sinnet tinha com a alma do mestre Kutumi retrocedia à época do Egito, onde os dois tiveram uma participação muito intensa nos mistérios egípcios. E o mestre, obviamente, tentava de todas as formas retomar aquele contato, e Kutumi dizia que todas as noites a alma de Sinnet se deslocava no espaço em busca da renovação desse contato. Mas infelizmente a personalidade de Sinnet aqui na Terra e a nossa personalidade, esse nosso eu da matéria, ele resiste muitas vezes à espiritualidade, e as correspondências que foram travadas realmente nos indicam que, se o indivíduo realmente não estiver em profunda relação com a sua alma, ele jamais terá a fé, caros ouvintes, necessária, essa devoção para entrar em contato com os mestres. E só para terminar esse bloco, mais uma frase aqui de Kutumi: pela vossa devoção e desinteressado labor, estáis recebendo auxílio, embora silencioso. Essa é outra realidade, ouvintes. Quando nós trabalhamos e oferecemos aquela obra a qualquer um dos mestres da Fraternidade Branca, então, de uma certa forma, o nosso trabalho, o nosso labor, fica em contato com aqueles mestres e, de certa forma, nós nos aproximamos um pouco mais deles, mesmo que o auxílio que nós recebamos seja alguns poucos pensamentos, algumas poucas energias, mas sempre, ouvintes, no mundo da mente, no mundo do espírito, quando nós dedicamos alguma coisa para um dos seres despertos, nós realmente nos ligamos a eles. E é isso que nós também achamos aqui do nosso trabalho, ouvintes. Ele está realmente aqui, totalmente entregue, ofertado à mensagem dos mestres. Agradecemos aí a grande audiência, preciso de vocês, ouvintes. Vamos a um pequeno intervalo, fiquem aí com o convite da Levir para que vocês venham nos ajudar, nos apoiar nessas campanhas, nesse nosso trabalho aqui de divulgação espiritual. E voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, ouvintes, retornamos ao vivo aqui com vocês agora o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo a todos que nos acompanham ao vivo, a você que está nos ouvindo a qualquer hora do dia ou da noite aí na sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual, também aqui na sessão Lux Esotérica do menu da rádio, e a você que está nos acompanhando, quem sabe anos depois da emissão desse programa, aí pelos discos que são distribuídos para os associados da Levir com as nossas programações. Sempre uma grande saudação, muito obrigado a todos aqueles que têm nos apoiado, que realmente prestigiam aqui as nossas iniciativas. Mas continuemos, ouvintes, aqui com os nossos estudos de hoje. Estamos falando com vocês das cartas dos mestres de sabedoria, alguns excertos das cartas dos Mahatmas que nos falam sobre a devoção. E aqui um alerta muito especial do mestre Kutumi com relação aos próprios mestres. Nós vamos ter aqui na próxima frase, que diz o seguinte: o refrão acerca dos mestres deve ser silenciosa, mas firmemente abandonado. Que a devoção e o serviço sejam dedicados somente a esse supremo espírito do qual cada um de nós é uma parte. Isto, ouvintes, foi enviado numa das cartas dos mestres, porque todo esse tema, ouvintes, que foi reintroduzido no Ocidente a partir da literatura de Madame Blavatsky, que relembrou, caros ouvintes, ao Ocidente a existência de seres espiritualmente aperfeiçoados, aqueles que hoje ganharam até notoriedade na consciência popular e estão aí realmente nomes dos mestres na boca das pessoas. E no seu último livro, que foi A Chave para a Teosofia, Madame Blavatsky, de certa forma, declarou ter se arrependido de ter divulgado tão amplamente assim o nome dos mestres. Porque, ouvintes, aqueles que realmente são ocultistas, que são esoteristas, sabem realmente o poder, a força que o som tem, e muito especialmente o nome dos indivíduos, o nome das pessoas. Porque nos planos espirituais, conhecer o nome de uma pessoa é poder se deslocar até onde ela está. Pois no espaço-tempo, que é totalmente diferente, ouvintes, a partir do plano astral e dos planos espirituais, Quando você sabe vibrar um nome, a vibração de uma pessoa, você se desloca astralmente ou fisicamente até essa pessoa. Então, sempre que nós mencionamos o nome de um indivíduo, nós estamos nos conectando espiritualmente com essa pessoa. Então, quando nós vemos por aí algum religioso gritando que o nome de Jesus tem poder, ouvintes, isso não é simplesmente uma frase destituída de significado. Todo nome, toda palavra tem uma força, ouvintes, mas quando esse nome está ligado a um ser liberto, a uma consciência totalmente expandida como a dos mestres, nós temos que tratar sempre com muita reverência, com muita parcimônia. Não podemos realmente imaginar que nós podemos sair por aí falando do mestre como se fosse realmente alguém que é comentado aí nas páginas da imprensa, ou que nós podemos ficar entoando mantras com o nome desses seres, porque todas essas vibrações, ouvintes, tendem a ir em direção aos mestres. Então nós devemos fazer aquilo que o mestre Kutumi pediu, não ficar fazendo refrão acerca dos mestres, mas sim realmente trabalhar os seus nomes apenas naqueles momentos dedicados às nossas reflexões, às nossas meditações, e sabendo, caros ouvintes, que conhecer o nome de uma pessoa é se ligar a ela. E isso nós podemos estender a todas as outras pessoas, ouvintes, porque aqueles que nós chamamos de mestres, os mestres da Grande Fraternidade, eles pediram inclusive que esse termo não fosse usado em relação a eles, porque obviamente que se estabelece uma hierarquia, né? Sabendo que há um mestre, obviamente deve haver os discípulos. Então se estabelece uma relação daquilo que está em cima, que está no alto, e aquele que está embaixo, quando na verdade a relação que os mestres querem estabelecer com as pessoas é uma relação de fraternidade, uma relação, obviamente, de igualdade, ouvintes, e obviamente de liberdade, né? A liberdade, a igualdade, a fraternidade, que é o lema adotado por ordens fraternais como a maçonaria, ela obviamente vem também do espírito que os mahatmas, estas almas não só grandes, mas despertas, eles querem. Aqueles que nós chamamos de mestres, e obviamente nós temos que pedir perdão pelo fato de nós mesmos aqui no nosso programa nos referirmos a eles assim, eles pediram para serem chamados simplesmente de irmãos mais velhos, né? Elder brothers, como se diria no inglês, né? Irmãos mais velhos, irmãos que já viveram muitas experiências, singraram muitos mares, atravessaram as suas provações, enfrentaram os seus temores e se desenvolveram que até o ponto, ouvintes, de realmente poderem se assentar lá em cima na montanha da sabedoria, porque eles fizeram por onde atingir aquele ponto. Mas mesmo assim, ouvintes, a nossa devoção por eles não deve diminuir devido a eles preferirem serem iguais a nós, porque isso só ressalta, ouvintes, a grande magnanimidade desses seres, a grandeza realmente dos seus espíritos. E uma frase do mestre Mori, ouvintes, esse insigne mestre, que foi o mestre pessoal de Madame Blavatsky, foi também o mestre de Annie Besant, que compôs o mantra da vida una, o mantra da unidade que nós mencionamos aqui no início do nosso programa, e também o mantra do ser interno, essa discípula Annie Besant, do mestre Moria, também foi quem o compôs. Ele que, por trás, ouvintes, de Blavatsky, que era a sua discípula, incentivou a fundação da Sociedade Teosófica. Em relação a ela, o mestre Moria disse o seguinte: tendes ainda de aprender que, enquanto houver na Sociedade Teosófica três homens dignos da bênção de Nosso Senhor, ela jamais poderá ser destruída. E o Nosso Senhor, aqui com N maiúsculo e S maiúsculo, ouvintes, é aquele que é considerado pelos próprios Mahatmas o mestre dos mestres, o Senhor Gautama, o Buda, o primeiro da nossa humanidade que atingiu a plena libertação espiritual. Enquanto houver nessa sociedade, a Sociedade Teosófica, e podemos dizer que em qualquer outra grande instituição que teve o seu nascedor, ouvintes, ligado aos mestres, e obviamente que as grandes religiões, as grandes organizações, todas têm a sua origem na Fraternidade Branca. Enquanto houverem nessas organizações, mesmo que alguns poucos que sejam dignos da bênção da espiritualidade, elas sempre receberão energias, influências e apoio espiritual e moral dos mestres. Porque, obviamente, que a criatura sempre está em relação com o seu Criador. Então, se os mestres influenciaram e inspiraram Blavatsky a fundar a Sociedade Teosófica, obviamente que muito dos mestres está naquela instituição. Isso tem sido provado pela efetividade das comunicações, do trabalho teosófico, da literatura teosófica, como ele vai se expandindo no mundo, aliás, com características que realmente nos mostram que eles estão ligados realmente ao pensamento dos grandes Mahatmas. Agora, o contrário disso, ouvintes, é o que nós vamos ler agora numa frase muito curta, mas muito significativa aqui do mestre Kutumi, que diz o seguinte: a desconfiança e o preconceito são contagiosos. É curta e grossa, ouvintes, a frase, e obviamente é o contrário da fé e da devoção, são a desconfiança e o preconceito, ouvintes, que muitas vezes minam a consciência, principalmente daqueles que ainda não estão bem alicerçados nos conceitos. Então, aquelas pessoas que ainda estão fazendo a sua pesquisa, que estão ainda dando aquilo que a gente fala brincando, né, das famosas cabeçadas, né, buscando, batendo nesta, naquela porta, encontrando muitas vezes falsos conceitos, falsos mestres, desenganos, e ao chegar a um determinado local, a um determinado conhecimento, até aqui ao nosso próprio programa, o indivíduo pode, obviamente, ficar com os dois pés atrás, cheio de desconfiança, cheio de preconceito, e essa não é uma postura, ouvintes, digna de um verdadeiro esoterista. Como nós dissemos ontem aqui no nosso programa, nós temos que adotar aquilo que nos instruiu o apóstolo Paulo. Devemos tomar todas as coisas, ouvintes, mas reter para nós aquelas que nos são boas. Então, o preconceito e a desconfiança e outras vibrações negativas, ouvintes, entre elas eu gostaria de salientar quase que um amálgama dessas duas características negativas, da desconfiança e do preconceito, que eu acho que é o perfeito contrário da sabedoria divina, porque a teosofia, ouvintes, a sabedoria divina, ela emana da mente do grande Mahat, que ordena as coisas do universo. Ela está no universo, está no homem, está na nossa consciência. Agora, no nosso cérebro, que está aqui ciscando com os nossos pés sobre essa terra, os nossos olhos fitados no chão, então nós desenvolvemos uma coisa aqui que é o perfeito contrário daquela sabedoria tão poderosa que ordena todo o universo, que é o sentimento de malícia. A malícia, ouvintes, é o contrário da teosofia, da sabedoria divina. Pois alguém que está realmente vivendo em sabedoria, e muito especialmente em sabedoria divina, ao olhar para qualquer indivíduo, ouvintes, enxerga naquela pessoa, por mais defeitos, por mais más características, mesmo que aquela pessoa se comporte de uma maneira inadequada, ela sente o pulsar no coração daquela pessoa de uma chispa divina. Da mesma forma que, numa outra situação, essa sensibilidade, ouvintes, para enxergar o que é bom nas coisas, há uma passagem da Bíblia em que Jesus caminhava com os seus apóstolos e se depararam com a cena de um animal morto. Um cão que havia morrido estava em decomposição e o cheiro, obviamente, era muito forte daquela carne em putrefação. E os discípulos todos comentaram sobre aquele mau cheiro e como ele era repulsivo. Mas o Mestre Jesus olhou aquela carcaça, obviamente em péssimas condições, e ainda fez uma observação: vejam como os dentes daquele cão eram perfeitos, e brancos e alvos. E aí realmente os discípulos devem ter realmente visto que ele estava andando com uma pessoa realmente de outro mundo. Porque, infelizmente, ouvintes, quando nós nos deparamos com uma pessoa e, ao invés de sentir no nosso âmago a fraternidade, sentirmos a humanidade que há na outra pessoa, sua espiritualidade, nós somos maliciosos, nós desconfiamos, nós queremos encontrar naquela pessoa, ouvintes, o seu real propósito, que nós podemos imaginar que é maligno, que essa pessoa quer nos prejudicar, que essa pessoa quer nos subtrair alguma coisa, que essa pessoa não é digna. Então aí, ouvintes, está o pensamento malicioso. E eu não estou recomendando para vocês que vocês não sejam prudentes para evitar, obviamente, situações negativas. Mas se a cabeça de vocês, ouvintes, tenta encontrar primeiro nas pessoas os seus defeitos, as suas, obviamente, defecções, vocês ainda não estão dentro, obviamente, da esfera dessa sabedoria mais profunda. Porque, em relação à humanidade, ouvintes, nós sabemos que todos aqueles que estão aqui encarnados é porque são seres imperfeitos. E os seres imperfeitos vêm para essa matéria para, ouvintes, projetar aqui sobre essa matéria aquilo que ela tem de bom dentro de si. E se ela tiver lacunas ainda não desenvolvidas, ela vai estar aberta aos vícios, vai estar aberta a adquirir e a fazer coisas negativas, adquirir más vibrações. Então nós não devemos jamais recriminar, ouvintes, aqueles que estão no erro à nossa volta, pois aqueles que erram, ouvintes, estão demonstrando que eles estão aqui, obviamente, em busca de evolução. E esse erro só acontece porque a pessoa não tem caráter ainda, porque, obviamente, essa alma não adquiriu a qualidade que impediria esse indivíduo de cometer aqueles desatinos, aqueles crimes, aquelas inclinações de personalidade tão negativas. Esta é uma verdadeira postura, ouvintes, teosófica, espiritualista, ou seja, jamais maliciar, ouvintes, mas sim sempre buscar aquilo que é divino nos indivíduos. E para arrematar esse estudo de hoje, ouvintes, mais uma frase do Mestre Kurtumi, dizendo o seguinte: aquele que a si próprio condena em sua estima pessoal e alegremente o faz perante o reconhecimento e corrente código de honra para salvar uma causa digna, poderá algum dia verificar ter realizado dessa maneira suas mais altas aspirações. Essa, ouvinte, é realmente uma frase que traz um bálsamo a todos aqueles que, obviamente, nadam contra a corrente do materialismo, aqueles que labutam, que laboram para a elevação espiritual da humanidade, porque todos aqueles que tentam fazer alguma coisa pelo engrandecimento espiritual do ser humano encontram indizíveis, incontáveis energias de oposição, inúmeros obstáculos que surgem, pessoas que inconscientemente barram os caminhos, batem com as portas na nossa cara, nos chutam muitas vezes até dos ambientes, porque simplesmente essas pessoas não querem, ouvintes, que haja uma mudança do chamado status quo. Elas preferem aquela normalidade, entre aspas, daquelas velhas ideias, daqueles preconceitos, daquele grupinho fechadinho que não mais evolui, que não mais é capaz de fazer nada, do que estar aberto, ouvintes, para receber a novidade, para receber as novas influências. Infelizmente, isso não acontece apenas com os trabalhadores. Até os próprios mestres, quando vêm, encontram esses problemas. Não vamos citar aqui os trabalhadores pequenos, mas vejam as dificuldades que Jesus encontrou com seus irmãos judeus para fazer a reforma que ele veio fazer. Ele não foi bem recebido. E os nossos irmãos hindus, ouvintes, que não receberam o Buda, hoje na Índia só existem 2% de budistas, porque essa luz que nós tanto exaltamos aqui do Buda não foi bem visto pelas castas sacerdotais da Índia, e o budismo só foi realmente florescer longe da sua terra natal. A Índia foi florescer no Tibete, no Nepal, na China, no Japão, e milhares, né, de anos depois vem atingir aqui o Ocidente. Se Jesus, queridos ouvintes, se o Buda enfrentaram nas suas terras natais essa oposição, o que dirá nós aqui que fazemos nosso pequeno trabalhinho aqui de levar pedrinhas e gotinhas para descarregar no oceano da espiritualidade? Mas o bálsamo que o Mestre Kurtumi lança sobre os nossos braços cansados, as nossas feridas de tantas batalhas, é que aquele que assim for ferido, aquele que for realmente condenado pelo mundo por trabalhar pela espiritualidade e, obviamente, ver o seu nome jogado na lama, seu nome ser proscrito de organizações, de locais, de trabalhos, ouvintes, assim como Jesus, assim como Buda foram das suas terras natais, na verdade estarão alcançando o seu objetivo, porque eles botaram a roda para funcionar uma vez mais, deram o seu recado, jogaram a sua influência, e só depois, ouvintes das novas gerações, é que mudarão o mundo com aquelas novas ideias. Assim é que nós temos que proceder. Mas, como sempre, ouvintes, o tempo urge. Esse nosso encontro diário aqui de segunda a sexta-feira é muito gostoso, porque muito tranquilamente nós vamos trabalhando esses temas espirituais e vai findando mais um programa aqui nesse instante. Agradecemos uma vez mais o carinho, o prestígio de vocês que estão aí ao vivo conosco, dando esta grande audiência ao vivo, e a todos vocês que estão nos acompanhando pelas gravações. Convidamos a vocês, vamos, ouvintes, fazer funcionar a nossa fé, a nossa devoção nesse instante, nos concentrando uma vez mais naquela luz que brilha nos nossos corações. Fechemos os nossos olhos, sentindo uma vez mais o batimento dos nossos corações. Vamos, ouvintes, visualizar ali, dentro dos nossos corações, o brilho da joia inefável da nossa chispa divina, que repousa suavemente nos planos mais elevados da espiritualidade, a grande testemunha da nossa evolução, que aguarda o nosso retorno com a carga da nossa experiência humana. Vamos visualizar essa luz brilhando eternamente nos nossos corações, lançando a sua luz em todas as direções, preenchendo todo o nosso corpo, interpenetrando todo o nosso corpo físico, se expandindo essa luz eterna e imortal em todas as direções. Vamos lançá-la diante de nós, e que o nosso caminho de evolução, ouvinte, sempre possa ser iluminado pela luz da chispa divina que arde dentro dos nossos corações. Vamos, nesse momento muito especial e solene, procurar compreender, internalizar, realizar, ouvintes, o significado, a compreensão. Vamos realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil e alvo que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, queridos ouvintes, que a bênção do Mestre siga até os vossos corações. Desperte ainda mais a vossa fé, a vossa devoção, encandeça, acenda ainda mais a luz que brilha nos vossos cérebros, que eles possam, através dos seus estudos, das suas meditações, sempre se aproximar cada vez mais dos verdadeiros conceitos que nos levam à nossa realidade. Nós ficamos aqui, por aqui, caros ouvintes, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Vai continuar com vocês a programação musical totalmente interativa da Rádio Esotérica FM. Esperamos retornar aqui com vocês estudando mais sobre a devoção na próxima edição do nosso programa. Recebam, caros ouvintes, um forte, um caloroso, um fraterno abraço, muitíssimo agradecido. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.